lágrimas rolam. Eu só sei. Todos adoram. Sinto aqui Deus liberando a sua unção. Deus está em milagres. Conte a Deus tudo que está no coração. Sobre nós, se Deus passeia aqui.